o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Mas é boa tarde, galera. Começando mais um Rio Sul aqui na RioSulRádio.com, mais um Classic Rocks. Tá? Mais um clássicos do rock pra você, todo sábado de 2 às 4 da tarde, pra você ficar à vontade, viajar, beber, namorar, fazer o que você tiver afim, cara, curtindo música boa. Música boa é rock and roll, o resto é conversa, tá bom? Tá? Olha, e hoje, como eu sempre digo, são os últimos álbuns. Eu não vou dizer que são sucesso, e tem os últimos álbuns aqui que são de 2008, 2007, 2006, daí diante até chegar 2011, tá? Tem CDC, Chicken Foot, Black Label Society, Alice in Chains, Blaze Bailey, Destruction, olha só, Dark Seed, não, é o Dark Seed, isso mesmo, Death Star, Exodus, a porrada vai comer hoje, o Down, que também esteve lá no SWU, Exciter, Freedom Call, Green Reaper, Hitting, Hammerfall, ICDE, Fire Away, Iron Saver, Jag Panzer, chega, né, cara? Tem mais ainda, depois você vai conferir comigo. E a gente conversa com eles, eles que já anunciaram oficialmente que vão lançar mais um álbum em 2012. Eu tô falando de AC/DC, meu camarada. E pode esperar 2012, vai ter nova turnê deles pelo Brasil. Você pode apostar nisso. Vamos lá, a gente começa com a faixa título do último álbum lançado em 2008, Black Eyes. Vamos lá. Classic Rocks. You're so up. And get your buzz on.

from destruction, and you're listening to Devolution. Mas é um pouquinho de trash também, né, cara? Porque eu sempre digo, eu não faço programa pra mim. Faço programa pra roqueiro. Roqueiro gosta de tudo quanto é tipo de rock. E o Destruction, meu amigo, é pra botar no ouvido com fone e arrebentar o tímpano. É, Einar Indie Jazz. Falou também Blaze Bailey, ele que já foi vocalista do Iron Maiden, tá? Foi vocalista também do Wolfmother, tá? E chegou a querer voltar, mas não voltou. Tá? The Trace of the Things, o nome da música, Alice in Chains, do último álbum do Alice, tá? Black Gives Away to Blues. Tem também Black Label Society de Zakk Wylde. Foi conhecido como guitarrista do Ozzy. Southern Dissolution. Chicken Foot, cara. Chicken Foot. Sammy Hagar. É, Joey Satriani. Michael Anthony. E Chad, não sei o que. Eu nunca lembro o nome do baterista. Se você é baterista, você me desculpa, meu amigo. Não tem nada contra vocês, não, tá? Muito pelo contrário. Eu nunca lembro o nome dele. Era do Red Hot Chili Peppers. Tá? O Chicken Foot que já tá preparando o segundo álbum, hein? Soap and a Rope. É o nome da música. E aí, CDC é a faixa título do álbum Black Eyes. A gente vai pro break e na sequência tem mais. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, você ouviu aí, ó. Na última sequência eu falei aqui mesmo, aqui, ó. Eu tô perdidaço aqui, Marquinhos. Eu tô desanunciando ou anunciando o segundo bloco? Anunciando, né, cara? Pra você ver como é que são as coisas, né? Sábado, meu amigo, o bicho pega mesmo. Bicho pega geral. Bom, olha, tem Dark Seeds nessa sequência, tem Death Stars, Exodus Down, Exciter, Freedom Call e Green Reaper. Ah, eu falei na última sequência do Blaze Bailey, que foi vocalista do Wolf Mother, nada do Wolf Mother, não. Eu falei, eu confundi, é o Wolf... Cara, qual é o nome que eu falei mesmo? Wolf Bones, né? Será que é o Wolf Bones também, cara? É o Wolf alguma coisa, tá, gente? É o Wolf alguma coisa. O Fumado é outra banda também super maneira, que inclusive a banda deixa nada toque, pra vocês verem como é que os caras são inteirados no rock, meu amigo. Quando eu falo, eu assino embaixo, ok? Bom, a gente começa com Dark Seed. É o último álbum do Dark Seed, foi gravado em 2005, depois a banda acabou, uma pena. Você vai ouvir Ultimate Darkness. A gente começa o bloco assim, ó, vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. the pain rest to reset. Let me smile for you. The razor kiss to open the skin and the zed. Now you're smiling too. I control you with my hand. The reasons you retreated. Damn the deed you did, my friend. Thank you. É, meu camarada, você ouviu aí, foi Green Reaper. E olha, mais uma vez comigo aqui, tem um... Eu tenho um delay no pensamento aqui, sabe? Eu penso depois é que vem a resposta. É o Wolfsbane, era a banda do Blaze Bailey. Tá? Agora tá tudo certinho, tá? Não é Wolf Mother, não. Nada disso. Olha, você ouviu aí Green Reaper, All Hell Let Loose, Freedom Call, Black Net Sun, Exciter, Blood of Tyrants. Teve também o Down, que tocou no SW, NOD, o nome da música, Exodus, Democide, Death Stars, Bark of the Gun e Dark Seeds, Ultimate Darkness. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, cara, Classic Rocks, adiantando a vocês o seguinte, olha, vou falar de, não é especial não, a gente vai fazer um programa de final do ano, porque os dois sábados, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e no dia 31, vai ser sábado, meu amigo, vai cair no sábado, os dois dias vão cair no sábado, e no dia 31 a gente tá pensando, não sei se o Bruno vai concordar aqui, em fazer assim um programa com Eric Clapton, Janis Joplin, tá vendo? Tá bom? Tá fraquinho, né, cara? Só faltou aí botar um Jimi Hendrix aí pra de leve, mas não vai dar. Eric Clapton, James Joplin, vamos também o BTO, que é o Beckman Turner Overdrive, é uma banda que eu adoro. Eles eram o Guess Who, nos anos 60, anos 60 e 70. Depois se separaram os irmãos Beckman, fundaram o Beckman Turner Overdrive, mas conhecido como BTO, as três letras, né? BTO. E a gente vai misturar tudo, você vai ser. Vai ser um programa legal, gostoso, até de ouvir e de dançar também. Pode dançar em casa, meu amigo. Eu faço isso no estúdio, por que você não pode fazer em casa? Daniel, olha, a gente começa essa sequência agora com o Hitten. Tem Hitten, Hammerfall, Ice of the Earth e Iron Maiden. A gente começa com o Hitten, Arrows of Agony. Vamos lá. Follow the signs of the I'm a beast of burden, moving up along the mountainside. As he gazes looking down the valley, no regrets but his pride. As he journeys across mountain passes, insignificance sweeps over him. His reflection of the beauty around him, feeling empty inside. He is running from his wildest thoughts. He is running from his everything. He is looking now to find something, hoping he can be saved. Agora, Iron Maiden. Isso é brincadeira, cara. Eu falei aqui de Bruce Dickinson, nada disso, gente. The Man Who Wants to Be a King é do último álbum, cara. Do último álbum agora. The Final Frontier, do Iron Maiden. Aí eu tenho uma broncazinha do Bruce Dickinson, que ele falou mal do Ozzy Osbourne, aí pra mim já queimou o filme dele, então já não gosto do cara por causa disso. Não é porque ele canta, acho que ele canta mal, não. Nada disso. O cara canta muito bem, cara. Só que foi falar mal do meu ídolo e ficou queimado comigo, né, meu cara? Tá aí, ó. De Bruce Dickinson, não, tá? É Bruce Dickinson, tá? Iron Maiden, The Man Who Wants to Be a King, rolou também Ice the Earth, Declaration Day, e Hammerfall, Crimson Thunder, e Hitting, Arrows of Agony. A gente vai pro break e volta com a última sequência, cara. Rapidinho pra você. Pois é, vamos para a última sequência aí do Classic Rocks de hoje. Tá mais um sabadão de rock and roll. Isso é muito ótimo, cara. Eu não sei se alguém já criou isso aí, muito ótimo. Eu me lembro do Jô Soares falando do Bótimo. Ele criou no programa dele o Bótimo. Bom com ótimo. É, cara, e é Bótimo mesmo. Olha, a última sequência tem Iron Savior, Jag Panzer, Jorn, Manowar e Metallica. A gente vai fechar com Metallica, meu camarada, tá bom? A gente começa com Iron Savior, Predators. Classic Rocks. Curse! Touch the ground when you can fly away. fought the sons of Odin. Outnumbered many times, still they fought on. Blood poured forth from their wounds deep into the earth. Vultures waited for the broken shells that once were bodies. But Odin alone would choose the day they would enter Valhalla. And in their hour of need, he sent forth unto them the Berserker Rage. Now, gods and men, they rose up from the ground, screaming like wild animals. Such is the gift of absolute power. No blade or weapon could harm them. They killed men and horses alike, and all who stood before them died that day. Hail, gods of war! Pois é, cara, não vou falar nada. Você viu o show do Metallica no Rock in Rio? Brincadeira, hein, cara? Foi um showzaço. All Nightmare Long, do último álbum, tá? O último álbum é Death Magnetic, de 2007. Por isso que eu falo, o último álbum. O primeiro lançamento, ele vai pensar 2011. Não só 2011, não. Manowar, The Sons of Odin, tá? Tem um John, War of the Worlds, Jack Panzer, Hiding in My Eyes, Iron Savior, Predators. É o que eu tava querendo dizer, que eu não sei se é Predators ou Predators. Deve ser Predators. Tá? Deve ser, não tenho certeza, tá? Isso. Mas, gente, ó, chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks, tá? Mais um sabadão juntos. Mais uma vez, eu vou dizer pra você, se for dirigir mais tarde, meu amigo, não beba. Não vou ficar falando mais do seu cunhado chato, tá bom? Classic Rocks.